que vem de Satanás pode ser usada por Deus como provação. É isso mesmo. A tentação que vem de Satanás pode ser usada por Deus como provação. Não é um desejo do coração de Deus. Não é a vontade de Deus que nós sejamos tentados por Satanás. Mas às vezes ele permite que nós sejamos tentados por Satanás para nos provar, para nos fazer crescer. Mas ainda essa tentação que vem de Satanás, ela é controlada por Deus. Porque Satanás não faz o que ele quer na vida de um servo de Deus. Na vida de um servo dele, ele faz o que quer. Mas na vida de um cristão, ele tenta o cristão conforme Deus permite. E essa tentação que Deus permite é para provar o cristão. E a prova de Deus não é para reprovar, é para sermos aprovados. Ou seja, Deus está no controle de tudo. E Deus sempre quer o melhor para a nossa vida. Todos nós, irmãos, todos nós que aceitamos a Cristo, não estamos ainda glorificados, ou seja, livre do erro. Ninguém. O pastor Pedrinho não está, o pastor Zezinho não está glorificado ainda, se estiver nessa vida aqui na terra. Então, o pastor Pedrinho, o pastor Zezinho, o pastor João pode cometer pecado sim, e irá cometer falha. E será tentado por Satanás pela permissão de Deus, e irá ser provado por Deus para que melhore, para que se santifique naquilo que é preciso. É muito comum, mas é muito comum mesmo, as pessoas que não admiram a Cristo, que não são servas de Cristo, apontar o dedo para um crente mostrando uma falha. É muito comum. Porque eles imaginam que desta forma eles estão denegrindo a Deus. Denegrindo a Deus. O cristão, eles têm que estar sempre vigilante para não dar mau testemunho, não é isso, de Deus. Mas ele não é perfeito. Eu não sou perfeito. Eu tenho plena convicção de que eu sou falho, de que eu sou fraco e de que eu sou pecador. E que o que eu falo, quando eu medito na palavra de Deus, eu primeiro estou falando para mim. Porque eu sei que eu preciso desse aprendizado. Eu primeiro estou falando para mim. Eu primeiro estou pregando para mim, João, pastor João. Agora, se servir para você, se não servir para você, é o convencimento do Espírito Santo, conforme o seu coração, de cera ou de pedra. Então, aqueles que se levantam contra o pastor João, ah, o pastor João é palha, fraco, pecador. É lógico que eu sou. Agora, eu sou vigilante para errar o menos possível. E quando eu erro, eu procuro mais rapidamente consertar. Consertar. Porque o dia que eu achar que eu não preciso de conserto, o dia que eu achar que eu já sou um santarrão, ah, então Satanás já me abraçou. Satanás já me abraçou. Tá certo, irmão? E a tentação, tem pessoas que acreditam que depois que se convertem, não são mais tentadas. Não são mais tentados. Isso é um erro, hein? Isso é um erro. Depois que a pessoa se converte, ela não pode mais ser possuída pelo Satanás. Não pode. Por que, pastor, que o senhor afirma isso? Há uma lógica. Se quando você se converte de fato e de verdade, o Espírito Santo vem habitar dentro de você, como que Satanás vai entrar dentro de você, te possuir, se lá já está o Espírito Santo? Não, ele fica ao seu redor te tentando, te oferecendo erro, te oferecendo pecado, mas entrar em você não entra mais, hein? Mas em volta fica. E sabe por que eu falo isso? Porque Jesus, ele havia sido batizado nas águas. E Jesus, ele foi tentado. Jesus, ele foi tentado. Nós não podemos esquecer isso. Jesus, batizado nas águas, recebeu o Espírito Santo, Deus que se fez homem, foi tentado. E a forma como ele foi tentado é a forma que Satanás nos tenta até hoje. E a forma que ele, Jesus, se portou para rejeitar a tentação de Satanás é a forma que se usa até hoje. Olha lá, olha. Mateus 4, versículo 3. Qual foi a tentação de Satanás? Satanás sugeriu, Jesus havia acabado de sair de um jejum de 40 dias e 40 noites. É claro que ele estava com fome. É claro que ele estava debilitado. Satanás, vendo essa fraqueza do homem Jesus, sugeriu a ele para que ele transformasse pedras em pães. Para que ele transformasse pedras em pães. Daí ele estaria provando que era filho de Deus. Jesus, ele não fez isso. Ele respondeu, não, não, não, não, não, não, não, não. Não, Satanás, não é assim que funciona. Por quê? Porque nem só de pão viverá o homem. Então, Satanás agiu em cima de uma necessidade de Jesus. Tentou em cima de uma necessidade de Jesus, que era a fome. O que Jesus fez? Ele rejeitou usando um texto bíblico. Deuteronômio 8:3. Por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia. Ele usou um texto bíblico dizendo que não só de pão viverá o homem, que nós temos que que viver na dependência de Deus. Não satisfeito, Satanás agora procura tentar Cristo na necessidade emocional de segurança. Ele vai para cima de Cristo com uma proposta desafiadora, dizendo: olha, você realmente é Cristo? Então me prova. Prova que sois filho de Deus. Salta desse pináculo, ou seja, do ponto mais alto de um prédio, de uma igreja, salta desse pináculo. Porque a Bíblia, a sua Bíblia, diz que Deus enviará anjos para impedir que você machuque. Olha, Satanás usando a Bíblia contra Cristo. Pula, porque Deus vai usar anjos para te segurar lá embaixo. É o mesmo que pode acontecer hoje, irmãos. O vírus está solto aí. Você não tem nada para fazer na rua. Vai para a rua, Satanás fala. Tenta o crente. Vai para a rua, porque Deus vai colocar anjos em volta de você e você não vai ficar doente. Olha o que Cristo fez para rechaçar essa investida de Satanás. Cristo falou: olha, Satanás, está escrito também em Deuteronômio 6,16, para eu não tentar o poder do meu Deus. Se não é preciso eu saltar do pináculo, eu não vou saltar. Se não é preciso eu não ir na rua, eu não vou na rua. Satanás, então, havia tentado Cristo na sua necessidade física e nos atenta também. Nos atenta, tenta todos nós na necessidade física. Tentou na necessidade emocional, de confiança, de crer em Deus, testar a Deus. Cristo rechaçou e nós também devemos rechaçar. E por fim, na terceira tentativa de Satanás, ele tenta Cristo na sua necessidade psicológica, né? Na sua importância, poder, capacidade e realização. Quantos aí estavam indo tão bem? E ao ser tentado por Satanás, na necessidade psicológica cai. Cai, porque olha, o que Satanás propôs a Cristo? Simples. Olha, Cristo, ele levou a Cristo num alto monte e mostrou todos os reinos da terra. Poder, comando, administração, né? Presidente da república. Eu vou te dar a presidência da república, Cristo. Né? Eu lhe darei tudo isso se você apenas ajoelhar-se e me adorar. Você só precisa ajoelhar, é rápido. Você ajoelha, me adora e levanta, e você tem tudo isso. Olha o que Satanás fez. E será que não faz conosco também? Claro que faz. Faz com o ministro. Faz com o ministro. Faz com o soldado, com o delegado. Faz com o empregado. Satanás oferece o mundo. Sabe que aquela conversinha fiada, e a pessoa que não conhece a palavra, às vezes pode conhecer de lei, pode se conhecer de economia, mas não conhece a palavra de Deus, não sabe se defender contra as astutas ciladas de Satanás. Conhece a lei do mundo, conhece tudo do mundo, é pós-graduado nisso, fez curso no exterior, vai dar aula em Harvard, isso é tudo aí, de homem, que quando morre acaba. Mas não conhece o mais importante, que é a palavra de Deus. Para se defender disso. Você acha que Deus não queria o melhor da pessoa? Queria. Queria usar aquela pessoa. Mas ele, essa pessoa às vezes se ajoelha perante Satanás. Ouve o canto de Satanás, né? Querendo cortar caminho mais rápido, né? Então ele fala: ó, é simples, Jesus. Você só ajoelha e me adora. O que Jesus fala? Olha, não, eu não posso transigir com o mal. Eu não posso concordar com o mal. Está entendendo? Eu não posso. Eu sou Cristo, eu sou Messias, eu sou servo do Senhor. Então, irmãos, é preciso que nós saibamos quem é o nosso Deus para que nós possamos respeitar, né? Jesus respondeu, não. Eu tenho que continuar tendo respeito para com o meu Senhor e servindo somente a Ele. Já pensou, irmão? Se Cristo ouvisse Satanás, se ajoelhasse Satanás, ele estaria esfaqueando Jesus, ou Deus. Deus o escolheu. Ele estaria esfaqueando a Deus. Foi o que Judas fez. Cristo o escolheu, ele esfaqueou Judas. E a gente tem exemplos do mundo aí, não tem? Às vezes o presidente escolhe um ministro, escolhe uma pessoa, né? É o Senhor dele, escolheu, deu um voto de confiança. Aí a pessoa, por não conhecer a palavra de Deus, não saber se defender, Satanás vem, tenta, porque Satanás tenta todo mundo. A gente, às vezes, eu estava conversando isso com meus filhos ontem, a gente, às vezes, olha para uma autoridade, para um artista, e a gente acha que eles são blindados, né? A gente tem esse olhar de ídolo, nos faz ficar distante, né? Nos faz imaginar que o cara é perfeito, completo. Não é, irmão. Não é. O presidente dos Estados Unidos é tão homem quanto qualquer um de nós. O ministro do governo de Bolsonaro é tão homem quanto nós. O melhor jogador do mundo é tão homem. Olha, ele é egoísta, ele é mentiroso, ele erra, ele tem orgulho. Se não conhecer a palavra de Deus, se não conhecer o caráter dele natural, é tudo isso. O caráter natural de qualquer ser humano é egocentrismo. É querer levar vantagem em tudo. Sabe, é pensar só nele. Ele confia só nele. Todo ser humano, daquela artista bonitinha que você vê na televisão, entendeu? Até o Fernandinho Beiramar, todos eles, quando ele conhece a Cristo de fato e de verdade, que ele troca o senhorio dele, deixa de ser escravo do Satanás. Por quê? O Marcola, escravo de Satanás. Por que aquele escravo de Satanás que a gente fala? Porque ele não serve a Jesus Cristo. Quem não serve a Jesus Cristo e serve à injustiça é escravo de Satanás. A pessoa, o maior artista aí, se também não serve a Cristo, entendeu? Ele serve a outro. Na nossa visão cristã, ou você serve a Cristo ou você serve a Satanás. Não tem terceira opção. Não existe terceira opção. Então, se não serve a Cristo, não. Pode ser o mais bonitinho, pode ser o mais cheiroso, pode ter o maior nível de conhecimento secular, mas o que? É pego numa astuta cilada de Satanás. Não, Cristo falou, espera aí, eu só tenho o Senhor. Ele me escolheu. Eu aceitei, eu sou servo dele. Não vou trair, não vou ficar gravando o que ele fala para depois entregar, não. Ai, meu Deus, como é bom você conhecer a palavra e ler o mundo. Como é bom você conhecer o texto bíblico e olhar para o mundo. Você vê Satanás agindo, entendeu? Em cima daqueles que confiam no seu conhecimento. No seu conhecimento. Nunca leram Jeremias, né? Maldito é o homem que confia em si mesmo. Tá bom, irmãos? Então é importante que a gente perceba. Olha, Satanás tentou a Cristo na área física, na área emocional e na área psicológica. Cristo respondeu a Satanás com texto bíblico, tanto na área física, como na área emocional, como na área psicológica. O mesmo acontece com nós. Somos tentados, todos somos tentados. Cristão, né? Cristão é tentado. Todos somos tentados. E nós temos que conhecer o texto bíblico para rechaçar Satanás. Espera em Deus, confia somente no seu amor. moça vivia sobre uma cadeira de rodas. Mesmo assim, de vez em quando sorria. Ele olhava as crianças brincando e ficava sonhando correr e brincar. Sua mãe com carinho dizia: meu filho, um dia Jesus vem te curar. Uma grande promessa havia sobre a vida daquela criança, que a palavra de Deus conhecia, e em Deus ele tinha esperança. Quem olhava seu rosto notava que algo brilhava mais forte que a luz, pois naquele semblante inocente estava presente a fé em Jesus. E os anos foram passando, e aquela família crescendo, outros filhos foram chegando, e pro lar alegria trazendo. E as crianças sempre reuniam e cultos faziam, adorando a Deus, mesmo sendo brincando. Então, naquela reunião, Jesus compareceu. De repente, um daqueles meninos Deus maravilhoso. Vamos lá, irmão. Então, como lidar com a tentação? Nós vamos usar a parafraseada viva, vamos usar João Ferreira de Almeida, revista autorizada, e também o dicionário Strong. Como lidar com a tentação? A armadura de Deus. Paulo falando, ó, por último, eu quero recordar-lhes que a força de vocês, a força nossa hoje do cristão, deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Ou seja, a nossa força hoje, ela deve vir do Espírito Santo. Versículo 11, vistam-se de toda a armadura de Deus. É uma batalha, né, irmãos? Estamos em batalha. Aliás, nós estamos em guerra, uma guerra que já vencemos, porque o Senhor Jesus já venceu Satanás, mas ainda há batalhas, são várias as batalhas, a guerra é uma só, contra Satanás, mas a cada dia, a cada tempo, há uma batalha, tá certo? Por isso que temos que ter armadura. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas, esquema de guerra, e das artimanhas de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpos, os reis malignos do mundo invisível, esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas que governam esse mundo, e contra um número tremendo de maus espíritos do mundo espiritual. Essa é na versão Viva. Vou ler na versão João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, para meditar um pouco a respeito disso. 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, nós não lutamos contra pessoas. Nós não lutamos contra pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, o que que Paulo fala aqui nesse versículo? Primeiro, que existe uma batalha espiritual, quer você queira, quer você não queira, quer você acredite, quer você não acredite, a batalha espiritual existe. É certo que se você acreditar, você vai conseguir se defender. Se você conhecer toda a batalha, você vai saber que no final você sempre vai vencer, se você estiver com Jesus Cristo, porque agora você não batalha mais sozinho. Então ele está dizendo, ó, nós não lutamos, não é contra o Zezinho em carne e osso. Não, nós lutamos contra aquele espírito mau que usa o Zezinho para nos corromper, para nos oferecer coisa errada. Está entendendo? Satanás, irmãos, por que que ele toma uma pessoa? Por que que uma pessoa fica possessa? Que Satanás é espírito, é um anjo. Ele é um anjo, só que é um anjo caído. E para ele manifestar nesse mundo natural que nós vivemos, ele precisa de um corpo. Ele precisa entrar no corpo. Por isso que existe a possessão demoníaca, sim. A pessoa que não tem a casa limpa, que não tem o Espírito Santo dentro dela, ela está com a casa aberta para Satanás entrar e usar aquele corpo. Usar aquele corpo. Então nós não lutamos, não é contra aquele corpo que está sendo usado. Nós lutamos é contra aquele espírito que está usando aquele corpo. Que está usando aquele corpo. Então, recapitulando o que é importante. Pessoa que aceitou Jesus Cristo, o Espírito Santo vem morar dentro dela. Então ela não pode mais ser possessa. Não pode, irmãos. Não tem como, não tem como, tá certo? A pessoa que não tem, ela pode ser usada pelo demônio, o demônio pode entrar nela. Aí ele faz barbaridades que vocês veem por aí, tá certo? A pessoa que tem o Espírito Santo, o demônio não entra, mas ele fica em volta. Por isso que nós temos que ter essa armadilha aqui. Então a nossa luta não é contra o Zezinho. Pro Zezinho você tem que orar. Tem que orar para que ele abra a visão. Você tem que dar ordem para aquele demônio que está na vida do Zezinho sair. Aí sim é a ordem. Você dá ordem para demônio, ó, sai do Zezinho. Para o Zezinho voltar ao estado original dele. Não dá ordem para Deus, mas para o demônio você dá ordem. Tá? Então a nossa luta não é contra o corpo, contra o Zezinho, mas é contra aquele espírito mau que tomou o corpo de Zezinho, que hoje administra a vida de Zezinho. Porque Zezinho, ele deixou brecha, deixou a porta aberta, né, para Satanás entrar na vida dele. Tá? Então, prosseguindo. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir. É nós, hein, que temos que resistir, hein? Somos nós. Resistir ao inimigo. Quem que é o inimigo da nossa alma? Satanás. Satanás só tem um, Lúcifer só tem um, né? São os demônios que são dominados por Satanás, né? Então, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo, ao demônio, ao diabo, sempre que ele atacar. Então, nós vamos ver, depois ver quais são esses equipamentos da armadura de Deus, né? Sempre que ele atacar. E quando tudo estiver acabado, vocês estejam ainda de pé. Vai ter batalha. Mas no final vocês vão estar de pé, se vocês usarem a armadura de Deus. Essa é uma promessa maravilhosa, né? Mas, para fazer isso, vocês precisam do cinturão forte da verdade. Pois eu vou explicar um por um, viu, irmão? E da couraça da aprovação de Deus. 15. Calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem a boa nova da paz com Deus. Em cada batalha, ou seja, haverão várias batalhas, né? A guerra é uma só, mas há várias batalhas dentro de uma guerra. Em cada batalha, vocês precisarão da fé como escudo para deter as flechas ardentes disparadas por Satanás contra você. E precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então aqui está a armadura. Aqui está a armadura. Quando ele fala de cinturão, ele fala que é o uso da verdade. O cinturão é o uso da verdade. Nós enfrentamos Satanás é com a verdade. Porque Satanás, ele luta sempre usando mentira, irmãos. Sempre. Às vezes, as mentiras de Satanás soam como se fossem verdade. Mas somente aquele que conhece a palavra, somente os crentes, ele tem as verdades de Deus que pode vencer Satanás. A Bíblia diz que Satanás é o pai das mentiras. E a Bíblia também fala que Jesus Cristo é o caminho. Então, para ir para Deus é só através de Jesus Cristo. É a verdade. É a verdade, é essa a verdade. É claro que no plano secular, a verdade secular é uma manifestação de Cristo. Mas a verdade, verdade, verdade é a pessoa de Cristo. Paulo também nos orienta a usar a couraça. A couraça representa justiça, amado, na vida do cristão. Satanás, normalmente, ele ataca o nosso ser interior, o nosso coração, que é o centro das nossas emoções, o nosso ser interior. Ele nos pega na emoção, entendeu? Quando a gente perde o controle, quando você perde o controle, alguém vai controlar. Alguém vai controlar. E se você não conhece a Cristo, quando você perde o controle, Satanás vai te controlar na emoção. Então, o centro, o coração quer dizer, o centro das nossas emoções, a nossa dignidade. Nossa dignidade e confiança. E confiança. A justiça divina é a armadura do corpo que protege o nosso coração, nosso ser interior. E assegura a aprovação de Deus. O Senhor nos aprova porque nos ama. Ele nos aprova. Quer dizer, tem a prova e Ele nos aprova. Por isso, enviou o Seu Filho para, por justiça, morrer por nós. Quando ele fala de calçar os sapatos, quer dizer, esteja pronto. Esteja pronto, calçar os sapatos, esteja pronto. Eu lembro que no quartel, quando a gente estava de prontidão, a gente dormia de coturno, dormia de bota. Estava pronto. Se acontecesse alguma coisa, estava em guerra, né, irmão? Prontidão estava em guerra. Já levantava e ia para a luta. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra, uma guerra espiritual. Então nós temos que calçar o sapato, quer dizer, está sempre em prontidão para divulgar o evangelho. Satanás, ele deseja nos convencer de que evangelizar é uma tarefa inútil e desprezível. Ele não quer que o evangelho, que as boas novas sejam divulgadas. Por isso que ele fala, não fala de Deus para o seu filho, não. Não fala de Deus para a vizinha, não. Não fala de Deus lá onde você trabalha, não. Não fala de Deus na escola, não, que eles vão achar que você é retrógrado, que você é atrasada. É isso que Satanás quer. Por quê? Qual que é a maior arma de Satanás? Qual que é a maior arma de Satanás? Mentira? Não. Não. É, oferecer as coisas do mundo também não é a maior arma de Satanás. A maior arma de Satanás é colocar na cabeça das pessoas que ele não existe. A maior arma é a ignorância das pessoas com relação a ele. Porque aí ele pode deitar e rolar. Eu fui policial 30 anos. 30 anos. Então, quando você conhecia um marginal que trabalhava numa região, ficava fácil. Quando você via ele, você pegava, você ia pra cima, você verificava se alguma coisa errada ou não. Quando acontecia algum tipo de crime, você associava com aquele ladrão. Ah, é furto de carro? É aquele ladrão. Ah, é tráfico de droga? É aquele ladrão. Então, era uma batalha constante o serviço policial. Eu, por isso que para mim isso aqui é simples. Essa batalha espiritual para mim é compreensível. E é bom observar que Paulo usou essas armaduras aqui, porque era os equipamentos, a armadura que os maiores guerreiros da época usavam. Quais? Os soldados romanos. Então, para o povo entender com facilidade, ele usou isso. Então, Satanás, irmãos, ele não quer que a gente esteja pronto para divulgar a palavra do Senhor, não. Ele não quer, ele quer que as pessoas vivam na ignorância. Quando o texto bíblico fala de para usarmos o escudo, ele quer dizer fé. Nós temos que ter fé. Por quê? O que nós vemos são ataques de Satanás sob a forma de insulto. Ele nos provoca através de insulto, através de tentações. Mas a fé nos protege. A fé nos protege contra essas setas inflamadas. Setas inflamadas são palavras lançadas por Satanás. São acusações. Satanás, ele acusa-nos do que nós... Ah, mas você já foi isso, você já prostituiu, você já bebeu, você já foi preso, você já foi ladrão, você já foi pecador. Não, não é que eu fui, eu sou. Só que eu sou arrependido e não faço mais. E essa fé de que eu sou um mentiroso arrependido é um escudo para eu repelir essas setas inflamadas, me defender e não fazer mais. E não fazer mais. Eu sou um mentiroso arrependido. Eu sou um prostituto arrependido. Eu sou um que bebia arrependido. Ou seja, não dá para poder fugir de uma verdade. Agora, eu sei disso, me arrependo disso, me converti. Não faço mais isso. Então, Satanás, não adianta você me acusar de algo que eu já sei. Agora, talvez, Satanás, você não saiba que eu tenho fé, que eu mudei, porque Jesus Cristo me transforma dia a dia. Esse escudo que nos protege contra essa acusação. Não tem um, irmão. Não existe um convertido que nunca foi acusado por Satanás do seu passado. Não existe. Na cabeça de todo irmãozinho convertido, Satanás vem e lembra do passado para tentar desmoralizar. Ah, você não pode pregar porque você fazia isso. Como que você vai pregar? Você não. Eu posso sim, esse é o escudo, a fé. Eu tenho confiança que Deus, ele me limpou. Eu sou um pecador arrependido. E o que eu prego não é o que eu penso, não são as minhas palavras. Eu prego a palavra de Deus. Se eu pregasse o que eu penso, misericredo. Mas eu prego a palavra de Deus. Então esse escudo, essa fé, é para nós repelirmos essa agressão, essas flechas inflamadas que vêm da parte de Satanás através de insulto, através de mentiras, através de acusações em direção a nós, nos lembrando do passado, nos lembrando de erros do presente. Tá? A maior arma é o escudo da fé. É o escudo da fé. Lógico que na manifestação da fé há o perdão e a mudança de caráter e mudança de personalidade. Estes são as obras da fé, a mudança, né? E quando eu falo de capacete, irmãos, ele está falando de salvação. Salvação. Satanás, ele deseja que nós tenhamos dúvida a respeito de Deus, de Jesus e da salvação. Então ele põe na sua cabeça, né? Você não é salvo, não, porque você ainda erra. Você, lógico que erra. A gente está convertendo. Às vezes é um barquinho pequeno, converte rápido. Às vezes é um naviozão, demora um pouco mais. Mas é o processo que conta. É o processo da santificação que conta. Salvo é um ato milagroso de Deus. Salvação é única. É um ato só de Deus, da parte de Deus, e é um ato único. Você está salvo, sim. Agora, você está se limpando, né? Porque você está se santificando. Então, Satanás quer nos pôr dúvida. Não, você não é salvo, não. Porque você queimou o sinal vermelho ontem, falou que é crente e você queimou o sinal vermelho. É, mas me arrependi rapidamente, Satanás. Então, não faço mais isso. É, mas você mentiu ontem, então. Mas eu mentia mais. Agora eu estou mentindo menos, porque o Senhor, ele está me limpando. Então, Satanás, ele quer que nós tenhamos dúvidas da nossa salvação. Ele quer que nós duvidemos de Deus. Por isso que é preciso a gente pôr o capacete, proteger a nossa cabeça. Tá? Não, salvo eu sou. Salvo eu sou, porque é um milagre de Cristo. O dia que eu aceitei a Cristo, eu fui salvo. No dia que eu tomei banho de piscina, eu mostrei para todo mundo que eu sou salvo. Mas eu fui salvo no dia que eu aceitei a Cristo. Ali eu fui salvo. No dia que eu tomei banho de rio, eu mostrei para todo mundo, ó, faço parte dessa galera aqui. Tá? Mas no dia que eu aceitei Jesus, de fato, de verdade, naquela madrugada, sozinho, ou dirigindo o carro, ou lá no serviço de plantão, ou diante daquela dificuldade, naquele dia que eu falei, Jesus, eu me rendo, ali eu fui salvo. A partir daquele dia, eu estou convertendo, estou me santificando, tá certo? Que é um processo. Salvação, Satanás, foi uma vez só, e você sabe disso. Agora, santificação, conversão é um processo, onde eu tenho que me empenhar juntamente com o Espírito Santo para que essa santificação ocorra. Então, irmão, não cai nessa cilada, hein? De Satanás falar que você não é salvo. Não, você é salvo, sim. Mas continua sendo pecador, pecador arrependido, que sabedor disso, luta para não pecar mais. Luta contra o pecado. Antes nós tínhamos prazer no pecado. Nós éramos escravo do pecado, escravo de Satanás. Hoje não. Hoje nós somos escravo de Jesus Cristo. Salvo um ato milagroso único, quando eu aceitei a Cristo. Agora, pecado é a santificação, é a limpeza. Que só vai limpar por completo no dia que eu morrer. Porque aí vai ser o dia da glorificação. Vou estar no céu com o corpo glorificado na presença de Jesus. Que maravilha, hein? Que maravilha. Alguns demoram mais tempo, outros demoram menos tempo. Mas todos passam pelo processo. Primeiro, do arrependimento. Segundo, da entrega a Cristo. Terceiro, salvação. Salvação, milagre. Quarto, processo de santificação. Vai mudando o caráter, vai mudando a personalidade. Para essas pessoas pode ser uma hora, duas horas, três horas, um minuto. 10 anos, 20 anos. O ladrão da cruz foi horas. Pouco tempo. Entendeu? Foi pouca, mas depois desse processo de santificação. Eu já estou há 30 anos, 30 e poucos anos, mudando. Me santificando com o auxílio do Espírito Santo que me sustenta. Depois da santificação vem a glorificação. O ladrão da cruz, 2 horas depois, ou menos, não sei, já estava glorificado com Jesus Cristo, corpo novo lá no céu. Outro irmão leva 5 anos, 10 anos. Eu estou há 30 anos, espero ficar mais uns 20 anos aí. Né, irmão? Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Essa é uma verdade. Então, capacete da salvação. Capacete da salvação. Para não ser enganado pelo Satanás. Salvo eu já sou, porque eu continuo sendo servo de Cristo. E por final, ele fala para nós usarmos a espada. Espada é a palavra de Deus. Espada é a Bíblia. Então a nossa guerra nós usamos a espada, que é a palavra de Deus. E é a única arma de ataque. É a única. Todas as outras, cinturão, couraça, sapato, escudo, capacete, são equipamentos de proteção, de defesa. Já a espada, irmãos, é a única arma que Deus nos deu de ataque. É a única arma. né, nessa descrição que nós temos aqui da armadura de Deus. Existem momentos em que nós temos que tomar uma atitude, amados, ofensiva contra Satanás. Satanás, larga esse corpo. Satanás, larga as minhas finanças. Satanás, eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, pelo poder que Cristo me deu, delegado, o poder é dele, ele me delegou. Eu digo, larga dos meus filhos, larga das minhas finanças, larga da minha casa, larga do meu corpo. Está amarrado, Satanás, em nome de Jesus. Essa autoridade que nós temos, que é a palavra de Deus nos deu, de ataque, para que Satanás, ele cesse com os seus ataques sobre a nossa vida. Tá certo, irmãos? É isso aí, olha, esses são os equipamentos que Deus nos deu. Ele não nos deixaria nessa batalha sem cobertura, sem equipamento. Deus maravilhoso. Então, irmãos, para nós lidarmos com a tentação, nós temos que nos utilizarmos da armadura de Deus, né? Quando Satanás tentou o nosso Senhor Jesus Cristo no deserto, Cristo repetiu por 3 vezes: está escrito, está na Bíblia, Satanás, arma de ataque, espada, está escrito. Escrito, Satanás, está na Bíblia, tá? Satanás, ele é um conhecedor da palavra, meu irmão. Ele conhece a Bíblia e treme. A Bíblia fala que Satanás, ele conhece a Bíblia e treme, mas ele não obedece, né? Satanás, ele não obedece. E então, quando Cristo, ele se defendia ali das acusações, das propostas de Satanás, ele usava a palavra de Deus. Ele enfrentou Satanás com o poder da palavra de Deus. E nós vimos aqui em Efésios, né, de 10 a 20, que há uma descrição dessa armadura espiritual do crente. A provisão de Deus para os seus filhos, para nós. Quando nós estivermos em uma batalha, enfrentando o inimigo espiritual. E nós vimos que a maior parte da armadura é de defesa. E que a única de ofensa é a espada, que é a Bíblia. E então nós temos que perceber que Satanás, ele é astuto. Ele é astuto. Nós temos que perceber. Nós não podemos lutar contra corpo, porque o corpo é usado por Satanás. A nossa luta é espiritual. Então, às vezes, não adianta brigar com o filho, não adianta brigar fisicamente com a esposa, com o patrão, com aquele colega de trabalho, não adianta, porque é a batalha espiritual. Então você tem que, é oração, tem que orar, irmãos, não adianta, orem, porque a batalha não se dá no campo físico, a grande batalha se dá no campo espiritual, e por isso que Satanás não quer que você saiba disso. Olha como que se encerra essa perícupa. Efésios 6:18, Paulo nos orienta: orem o tempo todo. Por quê? Porque a batalha é no campo espiritual. peçam a Deus qualquer coisa que esteja de acordo com os desejos dele, de acordo com os desejos do Espírito Santo. Argumente com Deus, fazendo lembrar-se das necessidades de vocês. Ó Senhor, eu preciso disso, tenho essa necessidade disso, eu preciso de dinheiro para pagar esse boleto, eu preciso de uma porta de emprego, eu vou sair para buscar o trabalho amanhã, eu vou sair para poder fazer a minha parte amanhã. Mas Senhor, faça conforme a sua a vontade em cima dessa minha necessidade. Tá certo? Ore, argumente, converse com Deus na oração, lembrando a eles da sua necessidade. Na verdade, a gente não está lembrando a ele. Não está lembrando a Deus, porque Deus sabe, a gente, na verdade, está nos lembrando de que nós dependemos dele. A oração é isso. Quando a gente fala, Senhor, eu preciso de pão, Deus sabe. Na verdade, está dizendo que nós necessitamos da proteção de Deus, porque só ele pode nos oferecer pão. Através do padeiro, através do nosso trabalho, você entendeu? Então, quando a gente pede, quando a gente lembra a Deus da necessidade, a gente lá no fundo está nos lembrando de que nós somos dependentes de Deus, né? E prossegue, continue orando fervorosamente por todos os cristãos em todas as partes, porque nós somos todos guerreiros do mesmo exército nessa guerra, né, irmão? Por isso que nós oramos pelo irmão lá da Itália, irmão da Tunísia, irmão do Egito, o irmão... É, irmão, em Cristo, nós oramos. Nós temos que interceder por todos, né? E também que estão em toda parte. E ele fala, ó, e orem por mim. Peçam por mim que Deus me dê palavras exatas. É isso. Para que Deus me use, né? Enquanto eu falo corajosamente aos outros acerca do Senhor. Quer dizer, ore por mim para que Deus me use para pregar para vocês. Ore por mim para que Deus me use, tá? E enquanto lhes explico que a salvação é também para os gentios, ou seja, ele está falando para judeus, né? O judeu achava que a salvação era só para o povo de Israel, só para os judeus, né? Ele está dizendo, não, Deus veio para o mundo todo. Então, no mundo de hoje, ele está falando assim, não, ore para que eu possa ser usado por Deus para divulgar a palavra para aqueles que não são da nossa igreja, para aqueles que não são cristãos, para que Deus interceda, ou seja, ore para que eu interceda junto a Deus, junto àqueles que não faz parte do nosso clubinho, chamado igreja evangélica. Né? Não, a palavra de Deus é para todo mundo, para todo. 20, eu estou na prisão agora por pregar essa mensagem vinda de Deus. Ele estava de fato na prisão, né? Mas não se preocupava com isso. Ele prossegue, olha, mas orem para que eu continue a falar dele corajosamente, até mesmo aqui na prisão, como é o meu dever. O que, que a gente aprende? Ainda em meio a dificuldades, ainda em meio a uma batalha, ele estava na prisão, estava sofrendo ali, estava encarcerado. Ainda em meio a falta de dinheiro, ainda em meio a uma doença, ainda em meio a uma separação, ainda em meio a uma circunstância diversa, um vento contrário, nós temos que continuar corajosamente falando de Deus. De Deus. Então não é a circunstância que nos prende. Nós não vivemos de circunstância, nós vivemos pelo que cremos. Nós não somos movidos pela circunstância. Circunstância está boa, estou firme em Cristo. Circunstância está ruim, começo a maldizer a Cristo. Não, não é assim não. Não é assim não. Nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos em quem nós cremos, que é Cristo Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Você tem que ver. Amigo é muito mais do que alguém pra conversar, alguém pra abraçar. Amigo é uma bênção que vem do coração. cuidar. É assim que você é pra mim, como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar. É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar. Amiga, eu nunca vou desistir de você, e pela tua vida eu vou interceder. Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar. É você, é impossível te esquecer. Amiga, eu nunca vou desistir de você, e pela tua vida eu vou interceder. Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar. Porque você é impossível de esquecer. É assim que você é pra mim, como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar. É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar. Amiga, eu nunca vou desistir de você, e pela tua vida eu vou interceder. Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar. Porque você é impossível de esquecer. Que maravilha! Jesus é o nosso grande amigo. Ah, Deus maravilhoso! Irmãos, eu não sei se você sofre no corpo, se sofre na alma, nos relacionamentos, mas eu sei que Deus quer o melhor para a nossa vida. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por essa sua palavra, obrigado por ter nos colocado à disposição, Senhor meu Deus, as armaduras do Senhor, Pai, que essa palavra possa fazer mudança na nossa mente, mudança no nosso comportamento, mudança no nosso caráter, na nossa personalidade, porque ao sabermos com quem estamos enfrentando, nós saberemos quais são as melhores armas para utilizarmos. Obrigado, Senhor, que essa palavra de fato cale fundo aos nossos corações e haja transformações, tanto no proceder, no aspecto interno, caráter, como também no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Pai, peço que o Senhor esteja restabelecendo a saúde física daquele que precisa. Senhor, olhe para essa necessidade. Tu sabes, Senhor, meu Deus, da necessidade desse que sofre no corpo, desse que sente dores, Senhor, meu Deus, desse que está acamado, dessa criança, Senhor, meu Deus, que não pode brincar porque sofre no corpo, Pai. Senhor, esteja restabelecendo. O Senhor conhece cada necessidade. Senhor, meu Deus, que cria e, portanto, o Senhor pode recriar. Dê mais um tempo de vida para aquele que pede, Senhor Deus, para que ele possa te conhecer demais, de fato e de verdade. Pai, restaura física, o físico de maneira milagrosa, para que ele possa perceber, Senhor Deus, que há uma atuação do Senhor na vida dele, Pai, que isso seja um despertar para que ele venha ter um relacionamento mais próximo, mais sincero, mais transparente com o Senhor, mas que seja feita conforme o teu propósito para essas vidas, conforme a tua vontade. Pai, pedimos também, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando, restaurando, cuidando, Senhor meu Deus, daqueles que sofrem na alma, que sofrem nos pensamentos, na mente, com pensamentos negativos, pensamento de morte. Pai, esteja, Senhor meu Deus, trazendo esperança para a vida desse, confiança, fé na vida desse, Pai. Que ainda em meio à circunstância contrária, o Senhor possa fazê-los ver que o Senhor está no controle e que há mudança, que está a caminho, que o Senhor está no controle, o Senhor é um Deus poderoso. Coloque esperança na vida desse, meu Deus, alegria, Senhor meu Deus, nesses momentos de vento contrário, de circunstância adversa. Ser com essa vida restaurando a alma, fortalecendo a alma, em nome de Jesus. Peço também que o Senhor esteja abençoando os relacionamentos, relacionamento na família, papai, mamãe, filhos, entre os irmãos, para que haja amor e harmonia na família, também nos relacionamentos sociais, Senhor meu Deus, entre as pessoas na sociedade, trânsito, comércio, que haja paz, que haja concordância, Senhor meu Deus, que o amor do Senhor manifeste nessa vida, assim como, Senhor meu Deus, na área da governança, na área política, haja, Senhor meu Deus, toca o coração daqueles que governam e daqueles que são governados, para fazer conforme a vontade do Senhor. Pai, abençoa essa nação, Pai, abençoa esse planeta. O Senhor, Senhor meu Deus, tem o controle, a rédea sobre tudo, Senhor meu Deus. Tu controla tudo, por isso que a nossa confiança é depositada no Senhor. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus não esqueceu de você. Jesus não esqueceu de você. Hoje é festa no palácio e o rei vai te receber. Jesus não esqueceu de você. Você diz, eu não posso me entregar a Jesus desse jeito. Ele diz, eu te aceito. Ele diz, eu te amo. Sou teu pai, vem que eu te liberto. Pra ser feliz, pra me adorar. Curo as tuas feridas, salvo a tua família. Hoje eu quero te abraçar. Jesus não esqueceu de você. Jesus não esqueceu de você. Hoje é festa do palácio e o rei vai te receber. Ele não esqueceu de você. Eu te aceito,